Após a aprovação na última Assembleia Municipal da proposta relativa à requisição do serviço de caminho permanente, tal como existia até 31 de outubro, venho mais uma vez reforçar a posição do Partido Social Democrata no que é este serviço diz respeito. Assim, desafio o Sr. Presidente da Câmara a esquecer as tensões partidárias e a defender esta posição junto do organismo regional ARS Centro e do Governo, por ser esta a solução que melhor serve as necessidades da gente ao nível do hospital. Peço ao Sr. Presidente que não rejeite esta proposta, de modo a não me fazer concluir que a atual solução tenha sido negociada com o Governo Socialista com a sua anuência, deixando para trás os reais interesses neste domínio das gentes.